300 de Salvador. Okay, direita 240, limite a 300 de Salvador, azul 2795. Portugal 019, descend via to 2,000 feet. Altimeter stereo 04, you cleared ILS X-ray final runway 10, report establish on the local area. Descend via 2,000 feet, QNH1014, clear ILS approach X-ray report to establish localizer, Portugal 019. X-ray 195, desça para o nível 060. 060, azul 2795. Salvador, Altan 3858, pushback acionamento no 2. Aguardo na 3258. Aguardo. 209, na 3305. Ponto 68 a bordo, 0335, autonomia, tornando João Pessoa. Taxi autorizado, Gol 1096, via Pátio Índia, ponto de espera no 93995, ajuste no 0 no 4, bom voo. Pátio Índia, no 1095, 1014, para 096, mano. 220, limite loco, 2795. Só confirmando, desce para o 050, né, o azul 2795. Agora 4.000 pés, Renegal no 0, no 4, azul 2795. 4.014, 2795. Boa noite, é o 9810 para a informação Tango. 9810, boa noite, adicione a identificação, desça via Charda Bonto para o nível 080, QNH 1004, no reduza para 2509. 2509, via a Bonto para 080, confirma QNH? 1004. 1004, do 2795, curve à esquerda para o 160, limite localizador, desça para 3.000 pés. Esquerda 160, desça para 3.000, limite localizador, azul 2795. Azul 2795, esquerda, pro 145, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-ray pista 1-0. Esquerda 145, desce para 2.000, autorizado ILS X-ray, azul 2795. Papa Romeu, Romeu Bravosca, acione identificação, prossiga na chegada a MAN, QNH 1014, desça para o nível 090, reduza para 2509. 130 graus 099. Aqui já confirmará o 090. Portugal 019, establish localizer 10. Portugal 019, contact Salvador Tower 18-95. 18-95, bom dia. Boa noite, é Portugal 019. Boa noite. Pode prosseguir na descida, o 3305. Estimativo, desça para 2.000 pés, QNH 1014, TAN 3305. Desce 2.000 sem restrições, 2014, está no 3306. Assente, ponte de risco autorizado Guarulhos, nível 340, rota do plano. Decola da 10, curva direita, é a Dael Leda Motiva. Meu presidente 10, é Taubaté e a chegada em Guarulhos. 5447, transponda, 935, controle. Está 38 no 5, está no portão 3, chama pronto, obrigado. Correto, cotejamento, tá aguardando. Autorizado final e ali a Sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizada, tá 3306. Paulo Romeu, Eco Foster, informa o tráfego, 10 horas, meia dúzia milhas, mesmo rumo, cruza nível 090. Em descida, o tipo é o Embraer 190. Sim, tem o mesmo do visual, Eco Oscar 09, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Bom, 1096, decolada 01, chama controle 1, 99.35, bom voo. 1935, bom 1096. Azul 2795, é a torre? Acabamos de passar para a frequência 2795. 2795, número 2, para pouso, continua a aproximação. Guardando o 2795. 096, boa noite, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. Momo 370, autoriza a bola pro de Momo, senhor. Tempo é feito da saída, subindo via saída Momo, coluna 096. Via, sim. Parador 98 após etapa de CV parador, mil pés, que é legal no 014. 2000 pés, 1014, azul 4298. A Confosca cadência para o nível 080. 080 é Confosca. Salvador Dan 3858181 a bordo. Teresina Alterna, 3 horas para táxi. Centro, curva esquerda, a proa 010, limite ao localizador. Ponto de espera no 18995, registro na 0 no faz. Ponto de espera 18895, 1014, dando 3858. On ground at 04, leaving right, call Salvador ground, frequency 121.9. Ok, try right to 129, up to 1209. 96 ao controle. Quando possível coordenar com o centro, a porra de frontinha, a gente agradece bastante. Aguarde, gol no 096. Obrigado. Eco Alfa Oscar, desça para 3000 pés, que é legal no 014. 3000 Eco Alfa Oscar. Via 98 no 0, desça via para 4000 pés, que é legal no 014. 4000 no 014, via. 98 no 0. Boa noite, Portugal, 019. Localizador, da 3305. 3305, chama a torre Salvador, em 1.95. 295 agora, da 3305, por favor, tem laser aqui à direita. Sente gato, pela informação, da 3305. Boa noite. Bravosca, reduza para 220 nós. Reduzindo 220, Oscar. Espera visual com azul, pronto. Perquisição no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, GLS X-Ray, reportará estabilizado o azul 4298. A qual faz curva direita pro 050, limite localizador. 050, limite ao lote, é qual faz? Pois, pronto. 3858, boa noite, mantém o ponto espera. Boa noite. Alfósica direita pro 060 para interceptar o localizador desse aparador, meu pai. 060 para interceptar dessa 2000, é Alfósica. Para a direita, salvo 219, azul 2795. Oi, Salvador, boa noite, na 3305, 417. Na 3305, boa noite. Cheque trem, livre pouso no zero, vento 120 graus, 099. Tá checado o trem? Tem livre pouso no zero, são 3305. A do 2795 tem condições de chequear um pouco mais à frente, ultrapassando o ponto de espera. Afirmo, 2795. Obrigada. Está no localizador 10, Eco Alfa-Oscar. Vente Eco Alfa-Oscar, aguarde para chamar a torre. Bravo-Oscar, vetoração para sequenciamento. Corra à esquerda na proa 080. O limite será radial 320 do VR de Salvador. Cadê 080, limitado pela 320 de Salvador, Romeu, Bravo-Oscar. No 096, solicite approach para o Tio Centro Recife, 126 decimal 95, alterne 125 decimal 45. 2695 2545, dona 096. Equador, na verdade, chama Salvador em 192 decimal 95. 1895, abrisou nesse momento, azul 4298, uma ponte. Tá com a Fosca, por gentileza, informe a torre. E por acaso houver alguma variação no localizador, na qual faz complete aproximação, chama a torre 198 decimal 95. Ok, informará 198.95, é propósito. 3855, como decolar sem parada, oficial, quando autorizado. Gente, tem um sequenciamento de duas aeronaves para pouso, ok? Ok, gente, a aeronave estava 5 mesmo, bem fixado. Muito obrigado, 3855. Gente, ela já passou o marcador externo. Torre o Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, no localizador 10, boa noite. 6890, grato. Solo 09, livre direito, chama solo em 121 decimal 9. 219 a chamada, 3305, boa noite. Torre, boa noite, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, no lock da 10. Vente Eco Alfa Oscar, continua a aproximação. Número 2 para pouso, reporta passando o externo. Reportará a intenção é 17 para cancelamento do externo. Vente Eco Alfa Oscar, reporta passando o externo. Reportará. A noite 3305, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 2. Alfa Juliette para o 2, na 3305. para autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, repassará no lock, aberto no zero. Só realizar uma base curta para o 17? Afirmativo, realizará. Tem se autorizado uma base curta para o 17, reporta na final, vento 120 graus, 109. Ok, propõe cancelamento da presente para a base curta no 7. Tente cancelado 11. Carga de voo visual, o senhor terá que cancelar mais próximo. Combinado. Meu bravo, se mantenha presente, pro, a fim do senhor não efetuar a órbita na final da 17 devido a zero na vida 1-0. Mantenha presente pro descendo a 3 mil pés. Meu bravo. Descendo 3 mil pés, mantenha pro, meu bravo. Fala de comunicações, o limite é radial 350 de Salvador. Limite 350 em caso de falha, Romeu Brumão. 298, solo 11-1, livre direito, chama solo em 121-9. Direito 121-9, 14-2-9. Solo muito bom, azul 4298. Fala de azul 4298, chama antes da Juliette. É, 4298. 350. Solo LS 9890. 9810, por gentileza, efetua um cheque no lock da pista 1-0. A aeronave reportou que estaria variando o lock. E informe o resultado à torre. Grato, chame a torre 1-8-95. E 9810. Cliente, zone 95. Confósca, livre pouso 97, vento 120 graus, 099. Livre pouso, é confósca, você. Meu bravo Oscar, curva direita pro 130. Direita 130, Oscar. Decolada zona 3, chama controle 1-9-35, bom voo. 3258, chama controle, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, da 3258. 3258, contato radar, suba para o nível 370, saída MOMO. 370, saída MOMO, quando possível, abreviar a navegação, agradecemos. Aguarde, o Tan 3258. Guardando. Lembra a voz que a curva direita para 1-9-70. Direita 1-9-70, Oscar. Lembra a voz que desça para 2.000 pés. Descendo para 2.070, Romeu Bravo. Solo zona 4, autorizado táxi até o porte 5, livrando na próxima à direita. Reporta pista livre. Reporta pista livre, pela direita do aeroporto. Rio Rio 9810, na final baixou e travou, informa que realmente tem uma variação no localizer. Rio 9810, livre pouso 10, vento 120 graus, 109, graças pela informação. Ciente, livre pouso 10. Livre 107, o Alfa Oscar, ciente, uma boa noite. Reporte visual para o cancelamento do plano de voo instrumento. Visual, capoeira 17, Romeu Bravosca para modificação. Gente, o Romeu Bravosca com o plano de instrumento cancelado aos 1-6, desça para altitude de tráfego Chama a torre Salvador 198, decimal 95. Gente, o grato, Romeu pra Vasca. Salvador, Papa Romeu, Romeu pra Vasca. Romeu, Bravo Oscar, reporta na final de 3 milhas da 97. Reportará na final de 3 milhas da 97, Romeu pra Vasca. Novo 8, 1, 0, solo 1, 8, à direita, solo 2, 1, decimal 9, boa noite. À direita, 2, 1, 9, 1, 9, 8, 1, 0. Sinal de 3 milhas, baixado, travado, Romeu, Bravo Oscar. Bravo Oscar, Liverpool, pistão 1, 7, o vento 1, 3, 0 graus, com 0, 8, nós. Oscar. Torre Salvador, boa noite, Rio 98, 190. 98, 10. Livre táxi de Alfa e Kilo. Posição meia dúzia Romeu do pátio 3. Alfa e Kilo para meia dúzia Romeu no pátio 3, o Rio 98, 190. Portão 3. 3815, está autorizado, chame táxi. Chamaré os 15. Oscar Solone 2-0, vai prosseguir para 5. Júlio entrega, pode acionar em frequência, boa noite, Romeu Bravo Oscar. Obrigado. Azul 2782, acende a identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050. Via Mari para 50, possível voo Itap. A presente está autorizada, Itap, Azul 2782. Tá, 58, chame Recife 1-2-6-8-5, alverno 2545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, tá 3, 8-5-8, boa noite. Azul 4235, acende identificação via chegada bons, 4000 pés, QNH 1014. Projeto 5.010, completamente pronto. Projeto 5, a linha decola, pista 10, vento 130 graus com 09 nós. Gente, a linha decola na 10, tá 3.85. 2782, é autorizado, descida para 2000 pés. 2000 pés, 2782. 2782, está autorizado o ILS X-Ray Pistão na zero. Informe se recebe o lock. Aguarde. A senhora quer saber se está presente e recebe o lock? Negativo, informe quando estiver recebendo. Vai reportar estabilizado no apesador 2782. Está presente, já recebe o localizador? Firmo. Recebe o sinal. Entende. 3815, decolos 28, controle 119, decimal 35, São Bom Voo, boa noite. Boa noite, senhor. Obrigado, boa noite, trabalho. Oi, Salvador, boa noite, é 3815. Tá 3815, contato radar, sua para nível 340, perfil da EL. 340, perfil direto, solicita por gentileza, senhor, está direto, Motiva. Mantenha a saída, guarde. O assunto 782, possível voo direto Duna, ou corrigir direto externa. Azul 2782, mantenha a chegada. Vai manter. E você, ele está pro Admotion, 3815? Mantenha a saída. Paciente, manterá a saída, 3815. Azul 2782, controle. 3782. Durante o procedimento, informe se em algum momento não receberá o lock. A gente vai ficar... Vai informar a senhora. Grato. Alvo 2782, ciente. E se caso em algum momento não receba o localizador, informe a torre 118 decimal 95. Ciente, informará. Obrigado. ILS estabilizado 2782, visual para o campo. Dois, reporte baixada travada, altímetro 1014. Reporta baixada travada, 1014. Passando em Salvador, boa noite, Gol 246, passo 240, informação de parte. Bom 246, sem identificação, via chegada Bonf, desce para nível 050. 050, via chegada Bonf, 1-2-3. 1-3-0 graus, com 099. Baixar travado, da cidade de 2. Tenente Lebebosa. Lebebosa. Quem chamou o solo? Foi o 3305 da TAN. Ok. Informa a autorização para Recife. Ok, o TAN 3305 está autorizado. Recife, 330 o nível, conforme plano apresentado. Decola 1-0, saída Pucca, transição Caju, controle 1935 e o transponder 5461. Né? Autorizou então Recife, 330, que é absoluto 7. Pucca Caju, entra na saída, 1935, controle 5461. Dan 3305. Correto, Dan 3305, chama e puxa acionamento. Reposta lá, Dan 3305. Oito dois, solo 35, a direita prossegue via Alfa, Quilo, pátio 3, prevista a posição 04, Romeu do pátio 3, fica atento ao balizador. Eco, Quilo, pátio 3, por que a posição? 03? 04, Romeu do pátio 3. 4, Romeu. Uno 5, chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 513325, 38315. Azul 4235, autorizada descida para 2000 pés, quem negar 1014, final do procedimento ILS, informe quanto estabilizado. Uno 246, reautorizada descida até 4000 pés, quem negar 1014. 4000, autorizado Azul 4235, solicito que durante o procedimento ILS, o senhor informe caso não receba em algum momento o localizador, ou para mim ou para a torre. 888, acende a identificação via chegada Bonf, desce para nível 050. Azul 4235, controle. 4235. Está estabilizado na final do IMF da pista Anazara. Azul 4235, em algum momento não recebeu o localizador, confirme. Normalmente. Chame Torre, 118, decimal 95. Torre, aceita a gente. Azul 4235, está autorizado o pouso. 0, vento, 130 graus, 0 9 nós. Nova pouso, teste de zero, azul 4235. Azuna, Gondo 246, por favor. 1246, autorizado Duna, descida para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS, informa quando estabilizado. Duna 2000, informará no ILS, Gondo 246. Solas 43, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Renato, 21, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, azul, 4235, no Bravo, na Fusca. Azul 4235, tá livre táxi, via Alfa e chame antes das Juliette. Livre táxi, Alfa, antes das Juliette, vai chamar, Azul 4235. Estacionamento da 3305. Autoridade, chame táxi da 3305. Me livra para o estacionamento, 4 horas táxi. Quero tirar o teto da 3305. Polo Salvador, boa noite, Titã 9392, com a informação de plano, autorização Guarulhos. 392, chamou o Bravo? Afirmo. Ok, está autorizado, Guarulhos, nível 340. Via Zulu 10 até Taubaté, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 1935 e o transponder é o 5470. 340 São Paulo Guarulhos, uniforme Zulu 10 Taubaté, da El Motiva, 1935, acionando 5470, 19392. O T9392, correto, chame para o push, acionamento. Chamarei. Oi, boa noite, segunda 246, final, pista no zero. 246, reporta baixada travada, altímetro 614. Já estamos baixada e travada, voo no 246, uma milha de distância. Questão de livre pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, com 09 nós, gol 1246. Livre pouso, pista 10, gol 1246. Fala. Só siga. Ok, o senhor mantém a posição mais um instante, aguardando no gate 2. Tem 09 da Azul, está ingressando agora no pátio, vai para o gate 3, na sua esquerda. Assim que o gente parquear, o senhor retoma aí o procedimento de pushback. Tá bom, tá aguardando a aeronave que encosta no 3, após o mesmo encostar, tem livre para o direcionamento, tá? 3305. Azul 4235, portão 3, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, acesso ao controle, azul 4235. Mantenha a chegada, gol 1888. Pode saber o motivo? Decolagem, gol 1888. Commodore approach, go 1172, good evening, leaving 220 down to flight level 150. Requesting an extent of flying Luna. Go 1170, confident, by arrival, descend to flight level 050, maintain arrival, send back. Okay, descend the arrival, Mari, and down to 050, go 1170. No 888, reautorizado, descer até 4.000 pés, CNH 1014. 4.000? 1014, vou no 888. Para 246, Solo 850, à direita 1219, Solo, boa noite. Direita 219, gol 246, obrigado. Solo, boa noite, Colo 246, ingressando na taxa via Alfa. Colo 246, taxa via Alfa e Juliette. Mantenha a posição na Juliette, aguardando o gate 2. Alfa e Juliette, aguardo 2, gol 246. Autorizado 2000, gol no 888. Câmbio. Oito oito oito, confirme a proa. A proa é a 217 no momento. Chega 210, gol no 888. Ah, negativo. Gente, aqui está 1, 2, 1, 7. Entre para sua informação de segurança, a 2 milhas à esquerda da chegada, gol no 888. Grato, informação. O táxi está 3305. Tem 162 a bordo, 35 Natal. Gentileza, está no 3305. 162, está no 3305. Ok, livre táxi à direita, ponto espera no 0, 1895 a torre. Direita, 1895, tá 3305. Boa noite. Boa. Voo 1246, ingresse no pátio, contando 02, fique atento à saída do Airbus da TAM. Pátio posição 2, obrigado, voo 1246. Autorizado o sinal de procedimento ILS, informe como estabilizado. Câmara estabilizado no ILS, boa noite, 88. Está 3305, boa noite. 305, boa noite, está livre, ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, com 08 nós. Linha de cola, dá 10, na 3305. Solo 9392, puxa estacionamento, taxa de cargas. Autorizado, e chame táxi, tá 9392. Chama de táxi, tá 392. Autorizador visual com a ONU 0, ONU 888. 888, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Torre 18 95 888. Médico.